É assim, ó. É desse jeito que a gente fica quando acontecem essas coisas aqui, ó. Tá sem noção, não tá batendo bem. Depois tudo que me fez passar, ainda pergunta se eu tô bem, tô bem. Não, não faço. Já faz 6 meses que eu não posso ouvir ninguém falar de amor. Me ligou, piorou. Não vem com pra quem te falou de amor, me pisou, só me usou. E agora vim curioso, quer saber como é que eu tô? Deixa! Sabe quando seu carro não pega? Quando o ponteiro acaba com a festa? Sabe quando a cerveja chocou? É desse jeito que eu tô. Quando acaba um fim de semana, na TV só tem filme de drama. Quando acaba o dinheiro e no desespero atrasado, preso dentro do elevador, quando ninguém entende a piada, é saca, não passa por nada. E seu melhor amigo casou? É desse jeito que eu tô. E tá sem noção, não tá batendo bem. Depois de tudo que me fez, ainda pergunta se eu tô bem, tô bem. Não, não passo. Já faz 6 meses que eu não posso ouvir ninguém falar. Me ligou, piorou. Não vem com papo de amizade, pra quem te falou de amor me pisou, só me usou. E agora vem curioso, quer saber como é que eu tô? Como é que eu tô, parceiro? Vem. Sabe quando seu carro não pega? Quando o ponteiro acaba com a festa? Sabe quando a cerveja chocou? É desse jeito que eu tô. Quando acaba um fim de semana, na TV só tem fio de drama. Quando acaba o dinheiro e nos espelho atrasado, preso dentro do elevador, quando ninguém entende a piada, e a ressaca não passa por nada, e seu melhor amigo casou. É desse jeito. Sabe quando seu carro não pega? Quando o ponteiro acaba com a festa. Sabe quando a cerveja chocou? É desse jeito que eu tô. Quando ninguém entende a piada, e a ressaca não passa por nada, e seu melhor amigo casou. É desse jeito que eu tô. Desse jeito que eu tô. Lindo demais! Na TV só tem fio de drama. Quando acaba o dinheiro e nos espera atrasado, preso dentro do elevador, quando ninguém entende a piada, e a ressaca não passa por nada, e seu melhor amigo casou.